A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar sequência à leitura bíblica que temos feito com os irmãos. Hoje vamos fazer a leitura e uma breve meditação no capítulo 15 de Provérbios, que fala sobre o conhecimento de Deus. Deus conhece o coração humano. Mas antes disso, passamos a leitura devocional a nós enviada. O teu reino é eterno e tu és rei para sempre. Quais são as suas prioridades? Busque as primeiras coisas primeiro. Deus deve vir antes das pessoas. Seu cônjuge deve vir antes de seus filhos. Seus filhos devem vir antes de seus amigos. As pessoas devem vir antes das coisas. Devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Deus te abençoe. O irmão Everson nos manda uma palavra de bênção. Nós desejamos bênção a ele. A minha prima, as minhas sobrinhas, e a toda a Igreja Vida Nova e também a Igreja Evangélica de Atibaia. Que Deus abençoe sua vida e a família e todos os irmãos em Cristo aí. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma palavra que nos chama a colocar as coisas no lugar. Aproveito nessa abertura para dizer, meu amigo, minha amiga, que tem ouvido esses capítulos da Bíblia, mas ainda não decidiu. A palavra do Senhor é quem diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Filho é Jesus e ele veio. Foi enviado, se enviou, viveu entre nós, morreu por nós, para apagar os nossos pecados, nos redimir, nos justificar, nos salvar e depois nos permitir ser dirigidos pelo Espírito Santo. Tome uma decisão hoje. Põe em primeiro lugar aquilo que deve ser, deve estar em primeiro lugar. Diga Deus antes de tudo. Ele é o primeiro na minha vida, eu o aceito como Salvador do meu pecado. Com isso, reconheço o meu pecado, semelhante ao pecado original relatado em Adão e Eva. Uma extensão desse pecado, uma consequência desse pecado. E eu peço perdão a Deus, me arrependo, peço perdão e entrego a minha vida para ser transformada por Jesus. Entrego também o governo da minha vida. Eu aceito como Salvador e Senhor. Eu entrego a direção da minha vida, o governo da minha vida. Peço que o Senhor dirija os meus passos em todos os aspectos. E o Senhor certamente fará isso, meu irmão. Ele te salvará hoje, ainda se você fizer essa oração entregando a sua vida a Ele. E ainda hoje Ele assumirá o senhorio, o governo sobre a sua vida. E a primeira fonte que ele vai utilizar para falar com você, que você pode perguntar, e agora que eu entreguei, como vai ser? E eu te digo, a primeira fonte que ele vai usar para orientar você sobre tudo, tudo, tudo que existe na vida é a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada. Aqui há um conhecimento infinito. Infinito. e suficiente para tratar todas as necessidades humanas enquanto estivermos aqui na Terra. Tudo está aqui. Não está aqui relatado cada detalhezinho de cada geração, não é isso? Mas tudo que diz respeito à necessidade humana, necessidade de Deus, necessidade de comunhão consigo mesmo, necessidade de comunhão com o próximo, tudo está aqui. Então, eu aproveito essa abertura para dizer, depois dessa leitura, entregue sua vida ao Senhor ainda hoje. E você que já entregou, refaça agora, renove, melhor, colocando a aliança, não é refazer, é renovar, renove a aliança e diga: Senhor, governe tudo. Governe tudo, que já não seja eu a pensar ou deliberar, mas que o Senhor diga aquilo que eu devo fazer, no que eu devo pensar, sentir, o que eu devo fazer, o meu agir, palavras e obras. Renove buscando um verdadeiro quebrantamento para você se tornar um verdadeiro adorador e cumprir a missão que o Senhor nos deixou, chamada de grande comissão: ir por todo mundo, pregar o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo-os lembrar de tudo, fazendo as pessoas lembrarem de tudo que Jesus ensinou. Então, quem não foi ainda se entregar ao Senhor, entregue-se. Creia e seja batizado e comece uma vida cristã. E quem já é cristão, maioria, estou falando para cristãos, renove o pacto, renove a sua aliança e diga: Senhor, que o Senhor dirija os meus passos, os meus pensamentos, as minhas decisões, e não eu. Aleluia. Versículo 1 do capítulo 15: Deus conhece o coração humano. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a violência. A língua dos sábios torna o ensino interessante, mas a boca dos insensatos é fonte de tolices. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus e os bons. A palavra bondosa ou as palavras bondosas revigoram a nossa vida. Entretanto, o falar perverso desanima o espírito. O tolo despreza as orientações de seu pai, mas quem compreende bem a repreensão demonstra sabedoria. Irmãos e irmãs, nesses cinco primeiros versículos, nós podemos destacar ainda no primeiro as palavras pacíficas e sensatas de Gideão, por exemplo, acalmaram a fúria dos homens de Efraim. Juízes 8, Provérbios 15, 18, Eclesiastes 10. Então, as palavras pacíficas acalmam. Em contraste, a palavra ríspida e irônica de Nabal enfureceu a Davi. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25, 10 a 13. Então, continuamos com a mesma dinâmica literária, característica literária, onde se utiliza o contraste, tá bem? Contraste. Ele vai dizendo aquilo que o justo e o sábio fazem e aquilo que o tolo não faz. As consequências disso para a vida do justo e as consequências para a vida do tolo. Então, nesses cinco versículos, temos esse destaque. A casa do justo, repare aqui a ideia do contraste, né? A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem preocupação. Olha só. O justo tem um tesouro, e o seu tesouro é o Senhor. Lá está o meu tesouro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O tesouro do justo é a presença de Deus, por isso é grande o tesouro. Mas o rendimento do ímpio traz preocupação. As palavras dos sábios divulgam conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. O Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. O Senhor odeia as trilhas dos perversos, mas ama quem segue a justiça. Há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. Irmãos e irmãs, acordem. Todos nós acordemos. Há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. E não adianta você dizer que você é muito experiente, muito conhecedor, é muito religioso. Não adianta. Todos nós precisamos estar atentos para não nos desviar do caminho do bem e para suportar ser corrigido. Há pessoas que parecem ser incorrigíveis. Toda vez que você vai fazer a correção, ela transfere a responsabilidade. Ah, eu sou assim, mas é porque meu pai, minha mãe fizeram tal coisa. Ah, eu estou agindo assim, mas é porque a turma que eu ando no colégio, ela faz assim. Ah, eu procedi assim, mas não foi por minha causa, é porque minha esposa e meus filhos me deram essa dor de cabeça. Ah, estou caminhando mal, mas é porque o meu chefe no trabalho, meu líder do trabalho é assim. Então a pessoa vai terceirizando tudo, pode até falar do estamos vivendo tal situação, mas é porque o país, e já transfere lá para a questão do país, a estrutura, o sistema, e ele não aceita ou ela não aceita ser corrigido na particularidade do seu erro. Claro que todas essas instâncias mencionadas podem ser motivo de estímulo, muitas vezes, para o mal. Podem ser, mas você tem que segurar. Eu e você podemos segurar. Vou usar a mesma palavra como sempre fiz, né? Nós podemos segurar a onda. Está em nós esse poder e essa autoridade. Nós não precisamos errar porque o outro errou e depois terceirizar a responsabilidade e dizer foi responsabilidade dele ou dela ou foi culpa dele ou dela. Não. Você é responsável. Não é porque Eva pegou o primeiro fruto que Adão foi obrigado a pegar. Não. Ele pegou porque desobedeceu também. E assim por diante. Então, aqueles que estão afastados da verdadeira adoração a Deus também não terão as suas orações ouvidas na hora da necessidade. O Senhor nem mesmo aceitará qualquer oferta ou sacrifício de pessoas que não o amam sinceramente. O Senhor ama e ouve todo aquele que busca a justiça. É por isso que Deus ouve a oração de milhares de pessoas, porque eles amam e buscam a Deus, e porque Deus não ouve muitas orações, porque a sua vida está distante dele, e completamente distante, e não disposta, a se reconciliar com ele, obstinada, uma mente obstinada que diz: ó, não vou mudar. Como eu disse, foi culpa de fulano, ciclano, beltrano, e eu não tenho nada para ser corrigido, portanto, eu não tenho problema nenhum. Então é obstinado. Você deve fazer a limpeza na sua casa, no seu interior, fazer a limpeza no seu interior, na mente, nos sentimentos, nas motivações, no pensamento e depois nas ações. O Senhor detesta as ofertas e sacrifícios dos ímpios, mas a oração dos justos é o seu contentamento. O Senhor odeia as trilhas dos perversos, versículo 9, mas ama quem segue a justiça. Olha o contraste. Há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. O além e o inferno estão abertos diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O Senhor tem tudo no seu controle, irmãos. Nem mesmo além do abismo, no além ou abismo, perdão, em hebraico, Abaddon, no inferno ou destruição, Sheol também, né? A morte eterna, em hebraico é Sheol. Em nenhum lugar há qualquer segredo ou pensamento oculto ao pleno, onisciente conhecimento do Senhor. Abaddon é um dos títulos do diabo em Apocalipse 9, versículo 11. Sheol e Abaddon aparecem juntos novamente em Provérbios 27 e 20. Só o Senhor conhece perfeitamente a razão e os sentidos mais íntimos de cada ser humano. E como ele conhece, não adianta transferir responsabilidade. Hoje é o dia de você dizer: não vou transferir mais, não vou terceirizar os meus erros. Os meus erros são os meus erros e eu tenho que acertá-los com Deus. Muito bem. Andamos para o versículo 12. O escarnecedor não gosta de quem o corrija, tampouco busca a ajuda do sábio. A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. Olha que lindo isso! A alegria do coração ilumina todo o rosto. De fato, nós olhamos muitas pessoas e vemos como que um rosto iluminado é a alegria do coração de estar em comunhão com Deus, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. A pessoa fica abatida, permanentemente abatida, permanentemente com a cabeça para baixo, permanentemente se sentindo mal, derrotado na vida, ainda que esteja logrando êxito em aspectos como o financeiro, o trabalho, e outras mais. Mas o seu coração anda abatido, porque a tristeza da alma abate todo o corpo. E isso tem reflexo, tristeza da alma, claro, tem reflexo em todo o corpo. Versículo 14: o coração que sabe discernir busca o conhecimento. Todavia, a boca do insensato alimenta-se de tolice. Sempre o contraste. Todos os dias são tristes para os que mantêm o coração aflito, mas a vida é agradável para as pessoas que buscam alegrar a alma. É melhor possuir poucos bens com o temor do Senhor do que ser rico e viver infeliz. Olha o que eu dizia já em outros provérbios aqui. O próprio Salomão apresenta essa dualidade, essa questão de ser rico ou ser pobre, que vai muito além para um hebreu, para um israelita, vai muito além da posse. Claro que o texto está falando disso também, mas não é só isso. Porque alguém pode possuir poucos bens, 15 e 16, capítulo 15, verso 16. Possui poucos bens com o temor do Senhor, é melhor do que ser rico e viver infeliz. Então, meus irmãos, prestem atenção. Mesmo sobre a cruz da pobreza, enfermidades, aflições, os filhos de Deus podem usufruir a alegria de confiar plenamente no amor e no poder do Pai. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 8. Versículo 17: é melhor comer um prato de hortaliça onde há amor do que ter um boi cevado acompanhado de ódio na refeição. Olha aí. A expressão boi cevado ou boi gordo refere-se às melhores e mais caras partes do boi. Bifes suculentos, Para ficar bem claro para nós, reservadas apenas para pessoas em ocasiões muito especiais, principalmente naquele contexto. Está lá no capítulo 7, 14, Mateus 22, versículo 4, Lucas 15, versículo 23. Hoje eu posso dizer aos irmãos esse versículo, né? Já fiz algumas brincadeiras com isso e agora falando sem a brincadeira, é melhor comer um prato de hortaliça onde há amor do que ter um boi cevado, ou seja, muitos bifes e massas e outras coisas, acompanhado de óleo na refeição. Isso é muito melhor. Muito melhor. Não, é incomparável. É um contraste incomparável. Assim como, versículo 18, a pessoa que se irrita facilmente provoca dissensão, mas o paciente acalma discussões. Então aqui é o domínio próprio, irmão. Não vamos deixar se irritar, nos irritarmos facilmente, né? Deixar se irritar aí você. Que isso acaba provocando dissensão, mas a pessoa com paciência, com domínio próprio, com temperança, acalma discussões. O preguiçoso, volta ao tema, versículo 19, Salomão trabalha muito com isso. O preguiçoso encontra obstáculos por onde quer que passe. Não tem jeito. Pode ser o emprego A, B, C, D, E, F, G, até Z, em qualquer lugar. Onde ele estiver, ele encontra obstáculo. Por quê? Porque é preguiçoso. O preguiçoso encontra obstáculos por onde quer que passe. Mas a vereda dos justos é uma estrada plana. Aleluia. O filho sábio proporciona alegrias a seu pai, mas o insensato despreza sua própria mãe. As tolices alegram quem não tem bom senso, mas a pessoa de entendimento prefere as atitudes corretas. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos. Mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Líderes de toda ordem, de todo segmento. Se você quer liderar, entenda, você precisa ter conselheiros que são homens e mulheres segundo o coração de Deus e que te aconselham segundo a palavra. Isso é bênção. Ouça aconselhamentos direto da palavra, que é a primeira fonte de conselho que nós encontramos. Primeira e perfeita. Mas é claro que outras pessoas que vivem também na palavra podem, em algum momento, ajudar você, à luz da palavra, a achar o bom conselho. E eu digo para todos vocês, em todas as áreas, se você quiser fracassar, rejeite o conselho. Se você quiser ter bom êxito, aceite o conselho. Onde não existe conselho, fracassam os bons planos. Tem muita gente com bons planos. Empresas, comércios, indústrias, governos, esporte, escolas, lazer, tem planos de toda a ordem, mas não há conselho. E se não há conselho, não havendo conselho, sabedoria, o povo perece. Então você precisa se cercar, líder, cerque-se de pessoas que agregam valor. Vou repetir, valor maior é a palavra de Deus. Mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Está aqui a resposta. Com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Já digo para você que a Bíblia é uma biblioteca de bons conselheiros. Você vai ver o contraste também de pessoas que procederam mal. Sim, até aí você vai aprender. Vai aprender não a fazer o que os maus fizeram, vai aprender a fazer o contrário do que os maus fizeram. Então, tem todos os exemplos dos homens e mulheres de Deus que são bons conselhos, é a primeira fonte de conhecimento dos conselhos de Deus, a Bíblia Sagrada. E segundo, até os maus são um conselho, na medida em que nós vamos rejeitar essa postura deles, nós vamos dizer, por esse caminho eu não vou. Então, na Bíblia você já tem. E eu repito, há outras pessoas que podem ajudá-lo também, se elas estão genuinamente relacionadas com Deus, verdadeiramente têm comunhão com Deus, e à luz da palavra, se elas te derem orientação, elas poderão te abençoar. Porque onde não existe conselho, fracassam os bons planos, mas com a cooperação de muitos conselheiros, há grande êxito. Expressar a própria opinião é motivo de alegria, e como faz bem o conselho certo na hora necessária. A pessoa sábia escolhe o caminho da vida, que conduz para cima, e assim evita as trilhas que descem para o inferno. O Senhor derruba a casa do arrogante, entretanto, mantém intactos os limites da propriedade da pobre viúva. Aqui, queridos, o caminho e caminho da vida são também nomes de Jesus Cristo. João 14,6. Eu abri falando de entregar a vida para Ele. É a obra e a pessoa de Jesus que nos leva para cima, para o alto, para os céus, para a plenitude da presença eterna de Deus, nosso Pai. Não são nossos talentos, virtudes e obras que promovem ao céu. Embora dons, talentos, virtudes tenham sido presentes a nós, emprestados. Recebemos, desde o nascimento, essa graça. Fomos agraciados com dons, talentos, ministérios, virtudes, qualidades. Vieram dele. São dons que o Pai nos emprestou e nos promovem para o céu. Esses dons, mas na verdade não são nem os dons isoladamente, são os dons que ele concedeu, os talentos, os ministérios que ele concedeu, na presença dele, segundo a vontade dele, segundo a diretriz dele, porque ele agora é o Senhor, é ele quem manda e você obedece, simples assim. Porque senão os dons que ele lhe concedeu desde o nascimento serão desperdiçados. Por isso que você utilize bem aquilo que Deus lhe concedeu e concede pela sua graça, para não ser atirado ao abismo, ao inferno, à morte, à separação eterna de Deus. Você direto com você, nossas atitudes boas são apenas demonstrações práticas da salvação que recebemos. Se faz alguma coisa boa, se nós fizemos alguma coisa boa e fizemos, praticamente todos que entregaram sua vida para Jesus, ou todos, mas fizemos por causa da graça dele que recebemos e da fé que foi implantada em nossos corações pelo Espírito do Senhor. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, veja só, Efésios 2, 8 a 10. Irmãos, na Antiguidade Oriental, os proprietários de terras, saindo um pouquinho agora da questão do senhorio, para ir para uma questão de informação histórica, na Antiguidade Oriental, os proprietários de terras usavam marcar os limites de suas terras com amontoados de pedras. Também faziam altares com pedras, tá bom? Altares para prestar culto. Quem movesse esses marcos do lugar original estaria correndo o risco de ser condenado por furto de terras. Então, ai daquele, como estava no versículo 25, o arrogante que não preserva os limites da sua propriedade e ainda invade a propriedade da viúva. Que Deus tenha misericórdia desses que procedem mal. Deus tenha misericórdia. O Antigo Testamento conta a história, irmãos, irmãs, de como a cobiça de Acã foi responsável pela morte de toda a sua família em Jericó. E isso nos serve de alerta e exemplo contra toda a tentação de avareza. Eu volto a dizer para vocês: cuidado com isso. Por mais que vocês tenham se desacostumado de trabalhar essa questão, de ouvir muito sobre isso, chegam a não gostar. Você pode até criticar a igreja lá, que faz a teologia da prosperidade, critica a outra por um erro doutrinário, mas quando fala da avareza, é uma coisa que deixa os irmãos desconfortáveis. Mas a igreja primitiva não era avarenta, Jesus não era avarento, ele deu o melhor, Abel deu o melhor, os homens de Deus ao longo da Bíblia deram o melhor, as mulheres de Deus, feito Ruth, deram o melhor, Ana deu o melhor. Maria deu o melhor e não se fez de rogado, e não se fez de quem não escutou, não deu o melhor. Meu irmão, deu o melhor, minha irmã, deu o melhor. Deu o melhor para toda a sua vida. Eu não consigo pensar numa vida que é pela metade, é uma vida que é um pouquinho. Não, deu o melhor. Não seja como Acã. Que por causa dele, corrupto, foi responsável pela morte de toda a família. Esse exemplo de avareza. Semelhantemente, jamais devemos oferecer ou ceder a subornos. O final dessas antigas e desonestas práticas é sempre terrível. Não aceite, não ofereça e não aceite suborno, porque isso, obviamente, contraria a Deus. Se contraria até nós, contraria a ética da sociedade, os bons costumes de uma sociedade, quanto mais a Deus. Deus não aceita isso. Entregue o seu melhor, não espere mais, entregue o seu melhor e entregue liberalmente o seu melhor. Volto aqui a falar com jovens para praticamente encerrar. Jovens, dê o seu melhor para a família, para o estudo. Casados, deem o seu melhor para a vida conjugal, para a esposa, para o esposo, para os filhos depois. Dê o seu melhor também nas suas atribuições profissionais. Dê o seu melhor no dia de lazer que vocês têm. Não vá participar do lazer de cara feia. Não, dê o seu melhor. Dê o seu melhor, empresário, dê o seu melhor, não com suborno, corrupção ou desvios, não, mas dê o seu melhor com criatividade. Não é possível se contentar com uma coisa qualquer. Temos aqui uma querida, querida, admirável, prefeita, política. Continue dando o seu melhor, porque tudo que eu vi durante o tempo que aí estive, era perceber, claro, nenhuma obra é perfeita, a própria prefeita pode dizer que desejava alcançar essa meta, aquela meta e não conseguiu, talvez ela avalie isso no final do seu mandato, mas uma coisa eu vi e percebi e percebo, alguém procurando dar o melhor. Procure dar o melhor, oferecer o melhor. No pastorado, o melhor. Na membresia da igreja, o melhor. Na adoração, o melhor. Na evangelização, o melhor. Irmãos, em tudo o melhor. Porque Deus deu o melhor de si para fazer a obra da salvação. O melhor. Deus não trabalha com, vou enviar uma soluçãozinha só para inglês ver. Não. Todo respeito aí aos irmãos do Reino Unido. Não. Ele entregou o melhor. Então, abomináveis, repito, 26, e aí vou em seguida até o final. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos maus, porém ele se agrada sobremaneira de palavras sinceras, ditas com bondade. Avarento coloca sua própria família em apuros, o avarento. Mas quem repudia o suborno viverá mais e melhor. Só buscar competência, é só buscar empreendedorismo, é só buscar estratégia, projeto, planos e metas. É só isso. Não, não precisa ser corrupto, não, para prosperar, para ser exitoso na sua área de atuação. O justo medita antes de responder, mas a boca do ímpio faz jorrar o mal. Olha a ideia do contraste. O Senhor está longe, característica literária de Salomão, né? Propondo os temas dialeticamente. O Senhor está longe dos perversos, mas seus ouvidos estão próximos à oração dos justos. Um olhar amigo consola e anima o coração. Uma boa notícia revigora a alma. Quem acolhe bem a repreensão construtiva terá sempre lugar entre os sábios. Mas tem que acolher bem a repreensão construtiva. Se é uma repreensão para te destruir, não aceite. Que ela é do mal. Ela veio para te ofender, para te gerar complexo de inferioridade. Mas se é uma repreensão construtiva de alguém que está dizendo, olha, vamos organizar melhor isso, vamos estruturar melhor isso, vai ser melhor para você. A palavra de Deus ensina assim. Quem acolhe bem a repreensão construtiva terá sempre lugar entre os sábios. Quem recusa a disciplina despreza sua própria pessoa. Está jogando fora a sua própria vida por falta de disciplina. Mas quem compreende a repreensão adquire mais entendimento. Finalmente, irmãos, hoje, irmãs, a sabedoria ministra o temor do Senhor e a humildade antecede a honra. Que maravilha, que lindo! A sabedoria ministra o temor do Senhor. Provérbios é o livro da sabedoria. Então, sabedoria ministra temor do Senhor. E a humildade, ela antecede a honra. Se você for humilde para reconhecer áreas de limitação na sua vida e em todas as áreas que te cercam, todas as pessoas também, for humilde, aceitar o conselho e trabalhar construtivamente para corrigir as suas deficiências, sabe o que vai acontecer? Você será honrado, honrado, honrado. Porque teve humildade para reconhecer suas limitações, depois foi honrado pela sua grande contribuição. Os mansos e humildes herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. A sabedoria se expressa de forma sincera, branda e bondosa. Que Deus abençoe a vida de cada irmão e irmã. Que alegria partilhar com vocês mais um capítulo da Palavra do Senhor. E espero, permitindo o Senhor, amanhã ou domingo, atravessarmos o rio de Provérbios pela metade. Atravessando a metade, aí eu dou um dia de paradinha para você e eu também mastigarmos esses contrastes e depois avançarmos para outra metade, sendo essa a vontade do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão poderosa, a consolação bendita do Espírito Santo de Deus, o fogo genuíno do Espírito, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.